3304, solo as 3, zona libera a direita, chamando 2, zona aproximada. Direita 219, solo 3304. 217 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternando o galeão. Ban 3179, táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1 no noite, decimal 6, ajuste 1022. Pátio Uno, Índia e Alfa, ponto de espera 118. Confirmando, centro 1118, decimal 6, agora torre. 1186, 179, obrigado. Salvador, Ban 3304, Libra, se escuta. Ban 3304, táxi Alfa, Juliette, gate 04. Alfa, Juliette, 04, 3304. Ban 922, visual com tráfego da TAM no táxi? Tá visual, 922. Ban 922, após passagem do TAM, ingresso via Juliette, gate 06. Após passagem do TAM, ingresso via Juliette, gate 06, 922. Agora decolou, está formando direito, vai manter 1000 pés, está com 10 no PLD, Manati. Bem, você já está autorizado direto Manati 1000 pés, reporte livrão da CTR. Autorizado direto, reportará livrão da CTR, Manati. Tu vai acabar com taxa rádio para mais certo? Autorizada para o Adjuna, autorizada para a LS. LS, 5826 da UL. 5826 completa a aproximação, torre 1 no 86. 186 a torre, 5826. 186. Avisou com o passarinho, 5217, pode iniciar a descida? 217 está autorizado até 210, pode detectar o localizador com a esquerda para o 160, reporte estabilizado. Esquerda 160, estabilizado, reportará descendo para 2000 pés, com 1022, 5217. Capitão. Continua a aproximação, aguarde, está livre. Vento 120 graus, 7 nós. Minha 312, solo 35, libera a direita, chama na 2 na décima 9. Zona 79, vento 120 graus, 7 nós. Agora está livre, autorizado a decolar. Funcionário 6312, táxi via Alfa, Juliette, gate 10. Alfa, Juliette, 10, Juliette, 10. 75217 completa a redução para aproximação. 75217 não compreendeu. Complete a redução para aproximação. Reduz para a mínima, 5207. Passaria do 2223 estabilizado? Negativo. Complete a aproximação, torre 1 no 8, meia dúzia. 286, graça. Pode confirmar a frequência do da torre, né? 1895, não? Mudou agora, 1-9-8-6-12. Obrigado. Controle Salvador, bom dia. 3179, decolado da EL. 3179, bom dia. Contato radar, voo 340, após 2000, voa Leda. Após 2000, Leda, subindo a 340, sem restrições, 3179. Quebec, atenta possível esteira. O Bonde agora passa sobre o 17, quando pronto em nível de decolagem. Vento número 0 graus, 8 nós. Felipe 5217, complete a aproximação, torre 1 na 8612. 8612, obrigado. Salve Salvador, bom dia, WebJet 5826, livrou na sua chuva. WebJet 5826, táxi Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette para o 0552. Chame o controle 120.8. 1208, grato, até a volta. Trip 5217, número 2 para pouso, aguarde pista livre, vento 120 graus, 8 nós. Aciona no pés, reporte no farol da barra. Reporte no farol da barra, tá bom. Ativo táxi, 35345. Estimativo, 40 milhas, de 40 até 60 seria de responsabilidade do controle do nível 085 a 190. Falou 4 1, termina 2 1 decimal 9, só. Estimativo. 17, pouso autorizado, pista 90. Alfa Juliette remota 1-3. Chamei 6225, aguarde para início do pushback. Olha, o Max Vett amanhã marcando sobrevoo próximo ao farol da barra. Você está mantendo um no meu pé? 107, Ana. Entendi. Tomar Quebec informa o tráfego do Mike Leto 1.500 pés, próximo ao farol da barra. Dentro do tráfego, viu, Tomar Quebec. Salvador, bom dia, azul 4299, informação passar para Campinas, nível 360. Azul 4299 para Campinas, aguarde 4 minutos. Prepara a Dael, liga a briga. Afirmativo. Ok, vai dar um foto. Salvador, Gol no 923. Gol no 923 para Guarulhos, aguarde cobra número 2. Vai dar no cobra. 3, um minuto para iniciar, puxa. Táxi via Pátio Uno, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste 1022. Firmando 1186 a travessia 2. Índia Alfa, Alfa, Alfa. Funciona 6225, vai aguardar passagem do Embraer da Trip, a retaguarda e após iniciar o pushback. Funciona 6225. Salão CP 5217, livrão. Alfa aqui no pátio 3, 35217. Alfa aqui no pátio 3, Tito. Então 3663 é o número 3 para a cobra, aguarde. O azul 4299, pronto, cópia. Sete Romeu, Robson 44. Juno 31, autorizado, time táxi. O azul 4299, pronto, cópia. Nove, dois, três, pronto, cópia. Pronto da costa, 923. 1923, para Guarulhos, autorizado nível 360, via Upper Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após prossegue conforme rota do plano, decola da pista 10 com primeira curva à direita, na saída da El Leda Bridge, controle Salvador 120.8, torre 118.6, aciona 5036, Gol 1923. Gol 923 está autorizado para Guarulhos, nível 360, Gapers Zulu 16, até o Bravo Hotel Zulu, após comprar moto plano. Decola pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, a controle 1308, torre 1186, acena 5036. Correto, chame para o pistaxamento, Gol 923. Vai chamar para o posicionamento, 923. Olá, Alto Salvador, azul 4299. Azul 4299, pronto, cópia? Afirmativo. Azul 4299 para Campinas, autorizado nível 360 via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu. Após prossegue conforme rota do plano, decolagem pista 10 com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, Bridge. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 6. Aciona 5041, azul 4299. Azul 4299, está autorizado Campinas, nível 360, escola da pista 10, com curva direita, descida da El, pós Leda, Bridge, exceta Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após foto conforme plano. 5041 é o transponder, 1208 controle, distante 19,6 a torre, azul 4299. Azul 4299, correto, chame para pushback e acionamento. Camará, quando pronto, azul 4299. Bom dia, Lono 605, está sendo da Papa. Lono 605, número 2, para cópia, aguarde. São 3663, pronto, cópia. Copia. São 3663 para Guarulhos, nível 340, autorizado, via Upper Zulu 16, até para Botel Zulu, após prosseguir conforme rota do plano. Decolagem pistão 10, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Aciona 5040, confirmando o TAM 3663. Frequência da torre 118 decimal 6. 340 para Guarulhos, conforme. Capitão Zulu 16 até BHZ. Recolagão 0 direito até a Olinda 208 controle. 0406 transponda, 5040 transponda, 2,5 com o apoio. Correto, chame para posicionamento, então 3663. Para. Para o capitão do 31 da Azul, 113 a bordo, 3 horas e 40, antena Maceió. Azul 9131, tem táxi livre até através do 262 inicialmente. Através do 62. Leda. Direto Leda, subindo para o 380 ou 350? Tem aqui o 380. 380, muito obrigado. Bridge, controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 6, aciona 5052, gol no 605. Autorizado Galeão 360, pêndulo 10, decola 10, direita da Real Linda Brinde 208-25-5052, 605. Bom, no 605, correto, chamo para feedback pelo menos. 605. Fala, 6235, para táxi com 70 bordas, 4 horas de quarto de autonomia, alternando com ele. O Chanel 6225, táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, ajuste no 022. Bom dia. Via Índia Alfa, ponto de espera da 0286, confirma 286, torre não, 95. 118 decimal 6. Tá, tem 186, eu aqui, 5,5. A gente já atualizou a TIJA. Sim, tá com o nosso, obrigado. Informação com o seu papá. Bravo. Passareto 2223, aguarde o quadro conquista. Pode fazer o táxi azul 931? Informativo via Índia até o ponto de espera da 10, lá a torre 118 decimal 6. Ajuste no 022. Informativo pela Índia até o ponto de espera 2226. Passaredo 2223, pronto, copia. Passaredo 2223 para Vitória da Conquista, nível 260, autorizado. Via Upper Zulu 21, decola da pista 10, com primeira curva direita na saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 6, aciona 5032. Passaredo 2223. Passarelo 2223, correto, chame pronto para posicionamento. Guardião 03, quando possível, seu estimado de pouso. O Guardião, acima, lembrando, 1327. Estima 327, reporte livrando a CTR. Reporte livrando a CTR, 03. Salvador, bom dia, Fredeira, 6225, 1500, agora na Combo. Assina 6225, bom dia, contato rodado, voo 320, sai da Combo. Ainda bom, sobe, é o 320, 6225. P5345, chame Recife, 1251. 251, obrigado, bom dia. Bom dia. Linha 225 vai passar 045, podemos aprovar código? Eu tenho da Momo aguardando coordenação com o tempo. Salvador, Azul 9131, bom dia. Azul 9131, bom dia, contato radar Azul 370, sai da boca. 3-0, Cuca, 9-1-3-1. voo no 605, gate 2, pushback acionar. Voo no 605 autorizado, chama táxi. Voo no 605. Na 6225, vou direto posição Baiano. Direto Baiano, muito obrigado, 6225. Bom dia, Oceano 63, 2, autorização para a Recife. Oceano 63, 2, pronto para a cópia? Para a cópia. Oceano 63, 2, para Recife, autorizado nível 350, via para o ISC 58. Decolagem da Pistona 0 com primeira curva à esquerda, na saída Pouca, transição Caju. Controle Salvador 120.8, torre 18.6. Aciona 5051, Oceano 63, 12. Autorizado para Recife, 23.0. Aerovia Amper, 58, decolada 10, com curva esquerda, subida Pulsa, Caju. Controle 1208, transponder 5051. 6312, chame para pushback também. TAM 3340, pronto, cópia. TAM 3304, para Brasília, nível 380, autorizado, via Upper Luna 7, decola da pistola 0 com primeira curva direita. Na saída, Arbor, transição Elefa. Controle Salvador 120.8, torre 18.6. Aciona 5053, TAM 3304. Para Brasília, no decolando da 10, zona direita na rua Elefa. 1208 ao controle, 262553, nosso responder TAM 3304. TAM 3304, correto, chame para pushback finalmente.